Boa noite. Com a nova toga do Lobo até à 1 da manhã, o nosso regime é este, 23, 1 da manhã, segunda a sexta, dá também um terço a sábado e através de 97.8 MHz Rádio Difusão e também o velho www.radarlisboa.fm para a nossa emissão online. Boa noite, bem-vindos. A vida tem destas coisas e Michael Jackson was Michael Jackson. Rest in peace. Spreading the news, I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes along the two streets. Right through the very heart of it. iniciais de Viriato 25. Noite dentro do radar, como é hábito, de segunda a sexta, neste caso, edição quinta para sexta-feira, com as soltas iniciais e as boas-vindas divididas entre Cat Power e Howling Belts para o álbum Radio War. Together, and we face the rising sun. Ooh, Lord. Viriado 25, Cat Power, o melhor é pensar numa outra jukebox. Esta já tem uns certos anos. Recuperações, a Rita Sing One For Me, Lord Help The Poor And Needed e I Believe In You, soltas junto aos Howlin' Bells para as inaugurações de Viriado 25, noite quinta para sexta, na Radar. Noite dentro. Yeah. soltas de Feriado 25, gostaríamos de desligar de imediato da Cat Power, mas não é assim tão fácil, e especialmente em relação a Jukebox, I Believe in You, ainda deixamos apenas soar este song to Bobby. Uma dicotória clara e muito inspirada. Robert Zimmerman, Mr. Dylan. I've always wanted to tell you, but I never had the chance to say. What I feel in my heart from the beginning to my dying day. I was 15, 16, maybe. I was waving my arms. You were red and sweat. You sang the song that I was screaming. I wanted you to. Another time was in South Carolina. Always been the third uncle. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas é mais, daqui a pouco, Ana Cristina Ferrão, como é hábito, 23:30, iniciais duas repartidas entre Cat Power, que já saiu de cena, de Jukebox, vários títulos, Howling Bells, Radio Wars, ouvimos já Cities Burning Down, as hipóteses de som para Nightingale e depois Into the Chaos. As a man.

Como já tínhamos dito, há a colher de blues em breve, 23h45, como é hábito por aqui, na primeira das duas horas de Viriado 25, Noite Dentro, na Radar Nova, toca do Lobo. E permitam-nos repetir bem mais cedo do que ontem. Ontem abrimos a hora complementar com este som. Foi uma surpresa. Santa Apolónia. Precisamos de dados. O CD é um vazio, tirando umas notinhas de quatro temas. Sabemos que é um EP. Nem sequer endereço há. Santa Apolónia. O endereço de António Sérgio é simples, antoniosergio@netcap.pt. Rapidamente. Grande festa em 2009. Santa Apolónia. simultaneamente New Cuts e também a inauguração para o ar complementar de ontem em Viriato 25. São um projeto nacional chamado Santa Polónia. Apenas um título, EP Number One, e um título, Something Like Go There, Go In, mas que está escrito no CD e a gente não consegue ler. Muito próximos de mais uma colher de blues, Roquia Traoré, para o mercado europeu em francês, sobretudo para o mercado francês, evidentemente, Zan. L'ange le Saint sonne, un chien s'endort à mes pieds. J'ai eu le courage de ne rien faire. Zen, je suis zen. Les heures sans heures en glissaient sur l'horizon, l'emportant en ce jour. J'ai eu le horas de Viriato 25 por aqui na Radar até à 1 da manhã. É tempo de colher de blues. Exato, colher de blues. Simone, my baby just cares for me. They call it the rising sun. It's been the ruling between me, oh God. I'm what, yeah, if I'd only listen to what my mama said. I'd be at home today, being so young and foolish, a little gamblerly astray. Vamos tentar uma tentativa honesta, mudar o disco para um outro CD e tentar rodá-lo por aqui. Há uma pequena versão a Nina Simone, percebemos. Vamos ver. Talvez funcione desta vez. Let's go. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun. It's been the ruling pitiful girl and me, oh God, I'm one. Yeah, if I'd only listen what my mama said, I'd be at home today, being so young and foolish, a little gambler lead me astray. My mother is a tailor, she sews new blue jeans. My sweetheart's a drunkard, drinks down in New Orleans. The only thing a drunkard man needs, case and the trunk. Only time he's satisfied is when he's on the drunk. Go tell my baby sister, go tell her she's in Detroit. Come, go to that house in New Orleans. They call it the rising sun. I'm going back to New Orleans. My race is almost one. Going back to spend my life beneath the sun. Yeah, there now. Beneath the sun. Yeah, yeah. In New Orleans, they call it the rising sun. got my bags. Sexta é Colher de Blues com Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, e títulos House of the Rising Sun e este Work Song. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shaded. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on a chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. You down to a place by the river. You can hear the boats go by

high. Aconteceu ontem, curiosamente, com os Santa Bolonia, automaticamente New Cut e abertura de hora complementar. Hoje a aventura e o verão, parece o verão de 2009, parece ser recorrente nisso. Outra vez o mesmo caso, só que desta vez o projeto chama-se Bypass. verão de 2009, particularmente rico nestas últimas semanas, pelo menos nestas últimas noites, em relação a New Cuts nacionais. Ontem, Santa Apolónia, hoje, Bypass. Sacrificing you. Your time's all over. Passei muitas horas nessa sala. São coisas que acontecem. Acontece sempre alguma coisa de novo. Tu não sabes o que é que acontece. Fica sempre uma sensação de desconforto. E eu já levei chapada, já tive fugido, já fui preso. Não sei, aquelas horadinhas. Não é isso que interessa. Fazia assim, tipo, metia-se um bocadinho em bicos de pés. Felizmente há poucos desses. Os sentimentos e as ideias e a tragédia. Essa é daquelas coisas que podem fazer em casa, ao contrário do wrestling. E se interessa para outras coisas... Coisas boas, não é? Extraordinário. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Fala com ela, com Inês Menezes, noite dentro também. Repete por aqui na noite da Radar. A partir da 1 da manhã. O convidado desta noite é Rodrigo Leão. Então, recentes inscrições nos New Cuts Mexican Institute of Sound. Si pones la mesa que nos separa dos, porque somos como 14 con un hombre feroz. Si te queda el saco, póntelo pa' bailar, porque te va a dar un resfriado y me vas a contagiar. Agarra el clarinete y yo tengo el trombón, y hacemos una banda que nos suene a Pink Floyd. Ayudo a las viejitas a subir al camión. Espero que esperes muy poco de mí, porque lo poco que yo tengo no lo voy a compartir. Estoy cansado de los tres hijos de rap y que se creen raperos. Ofrecemos índice punks. Agárrate el pandero y yo tengo el cencerro, y hacemos una banda que nos suena de Strokes. Yeah. todos los noticieros porque le pusieron precio en mi cabeza en formol. Toma ese jarrón y rómpelo en tu cabeza, así compruebas que tu cerebro no es jamón. Agarra el clarinet y yo toco el trombón y hacemos una banda que nos suene a Pink Floyd. Feriado 25, a edição quinta para sexta-feira, foram New Cuts, há pouco tempo, Mexican Institute of Sound, só dá para rir, a Locatel. Também Elvis Costello se inscreve nesta onda de sons de alegria. Down Among the Wine and Spirits. Once it was written in letters of 9 feet tall, and now it finds out far is falling since he set his mind on her completely. Oh, well, I guess that you mustn't have seen him lately, walking around with a pain that never ceases. He starts to speak and then it falls to pieces down among the wines and spirits, where a man gives what he merits, lives through the echoing words of a final quarrel, the vacant chamber and the empty bed. Suddenly he's calling out, Maud, Maud, Maud. I'm twice the foolish man I was before, down among the wine and spirits, bubbles escaping from him from the rim of a glass of grape. She sails through his memory just like a ship of shapeless. As he started to sink, he was drinking to drown his sorrows that fill his nights and they empty his tomorrows. But as he picks himself up from a suddenly he's calling out, more, more. Sábado 25 de noite dentro na Radar, edição quinta para sexta-feira. Daqui a pouco há Boomerang. Entretanto, o projeto novo de Mulatu Astakte, Andy Heliocentrics. Cha-cha. Falta o terceiro cha-cha. Para cha-cha-cha. Edição quinta para sexta, já muito perto de Boomerang, mais uma edição depois de Mulatu Astakte and Heliocentrics. Não resistimos a visitar rapidamente outra inscrição nos New Cuts de há uma ou duas noites atrás, Bombay Bicycle Club, porque o som é completamente diferente do que esperávamos. Lamplight. aqui fica. Bicycle Club, inscrição recente nos New Cuts e ainda Grizzly Bear. Mãos

25 é a Operação Dentro na Radar, o Boomerang. Começámos ontem a viagem por outra hipótese, outra tentativa de tópico, trip-hop, classics, 1992-2009. Rodaram ontem Thievery Corporation, DJ Cam, aliás, Tricky, Smith & Mighty, hoje, Cinematic Orchestra. Cinematic Orchestra. We'll be right back. Para a sexta, segunda parte em boomerang para a dedicatória Trip Hop Classics The Cinematic Orchestra Channel One Suite. A seguir, Kruder, Dorfmeister, a dupla austríaca, a Black Baby. Isto à parte dos engulhos eletrónicos do nosso mighty CD player. Yeah.